Movimento Santo, eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar, encher o nosso peito de alegria. Nós possamos cantar esse louvor como uma oração. Seja assim. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. O que o olho não viu, nem ouvido ouvi. É o que Deus tem preparado pra você. O coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé, e do coral. seja o nome do Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Não estou sozinho. Cante. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, qual é o nome do teu Deus? Tosquenejará o guarda de Israel. O nosso Deus é fiel. Senhor Jesus. Senhor, o Senhor em que nós Nome que sobre todos é o Deus de nossos lugares, que agora nossas crianças vão cantar pra gente. Semana.